semana eu possa ficar sempre contigo. Meu bem, não vale o castigo. Te esperar, te esperar, te esperar, não ter você comigo. Meu bem, saia comigo. Que no fim de semana eu possa ficar sempre contigo. Meu bem, não vale o castigo. Te esperar, te esperar, te esperar, não ter você comigo. Só te vejo com paixão, meu desejo e inspiração. Só te vejo aí tão nua pra mim. Só te vejo com paixão, foi em Búzios armação. Bem no final da bagana me peguei viajando em você. Ter você comigo. Só te vejo com paixão, meu desejo e inspiração. Só te vejo aí tão nua pra mim. Só te vejo com paixão, foi em Búzios armação. É no final da bagana, me peguei viajando em você. Meu bem, não vale o castigo. Te esperar, te esperar, te esperar, não ter você comigo. Meu bem, saia comigo. Que no fim de semana eu possa. Esperar, esperar, esperar, esperar, e não gozar contigo.